raio de sol rompeu a minha noite fria. Senti em meu rosto o calor que eu já conhecia. Não estou só, o meu amado veio me esquentar. Não estou só, o meu amado veio me abraçar. Você é o meu sol e não precisa mais se pôr. Me traz o calor com seus raios de amor. Não estou só, pois você veio me esquentar. Não estou só, pois você veio me abraçar. Não sinto mais frio, você tem me aquecido. Não estou mais sozinho, pois você veio pra ficar. Nada mais irá nos separar. O seu senti em meu rosto o calor que eu já conhecia. Não estou só, o meu amado veio me esquentar. Não estou só, o meu amado veio me abraçar. Você é o meu sol e não precisa mais se pôr. Me traz o calor com seus raios de amor. Não estou só, pois você veio me esquentar. Não estou só, pois você veio me abraçar. Não se frio, você tem me aquecido. Não estou mais sozinho, pois você veio pra ficar. Nada mais irá nos separar. O seu morte me trouxe. sua noite me trouxe dia, sua morte me trouxe vida, seu amor me trouxe alegria. Man.